mostrar o seu valor pra sociedade. Mas o seu passado não foi de mar de rosas, não. Comprei dos 5 anos na detenção por causa do maluco que matou seu único irmão. Ao sair da cadeia com a intenção de lutar, de trabalhar, de acreditar que sua vida podia mudar. Uma família para sustentar, as portas estão fechadas e todas as oportunidades que apareciam eram negadas. Você é ex-presidiário, a sua vida inteira estava marcada. Já fez de tudo neste mundo, pode acreditar. Vendendo bala, sorvete pelo centro da cidade, pedindo esmola para a sociedade. Já não aguentava mais aquela situação. O dinheiro que ganhava não sobrava pra comprar um pão. Perdeu a cabeça, voltou roubar e a matar. Quantas vezes ele pensou de não entrar nessa vida? Ele sabia que era um beco sem saída, mas pra ele não tinha outra alternativa. Caminho sem volta, essa é a realidade para toda a sociedade. Quem entra nessa vida não merece ter chance. Oportunidade, oportunidade. Caminho sem volta, essa é a realidade para toda a sociedade. Quem entra nessa vida não merece ter chance. Oportunidade, oportunidade. Virou um traficante da pesada, desafiava qualquer tipo de parada. Trocava tiro com a polícia, se achava o tal, mas sempre via em sua mente quantas vezes ele tentou ser um cara consciente. Ele sabia que um dia tudo isto iria acabar, que algum maluco um dia iria lhe matar. Deus, quantas vezes ele tentou pagar os seus pecados, mas pra sociedade ele merecia ser fuzilado, não perdoado. O seu destino estava completamente traçado. A hora da morte cada vez mais se aproximava, decepcionado com a realidade da vida, fugindo da porra da polícia que quer lhe matar, que desta vez a cadeia ele não vai mais voltar. Caminho sem volta, essa é a realidade para toda a sociedade. Quem entra nessa vida não merece ter chance. Oportunidade, oportunidade. Caminho sem volta, essa é a realidade para toda a sociedade. Quem entra nessa vida não merece ter chance. Oportunidade, oportunidade. As coisas para aquele rapaz começou a mudar de um tempo pra cá. Não conseguia esquecer sua mulher e seu filho que ele abandonou 2 meses atrás. Arrumou uma pá de confusão com vários malucos que ele considerava como se fosse seu finado irmão. Agora só anda fugindo da polícia dos seus companheiros porque querem lhe matar. Por causa de treta, por causa de dinheiro, prometeu pra si mesmo, chega de correr. Vou arrumar uma arma pra me defender, vou pedir ajuda para os meus anjos da guarda. Lá no canto da sala foi fuzilado na cabeça e no coração. Naquela hora ele viu a imagem do seu finado irmão. Caminho sem volta, essa é a realidade para toda a sociedade. Quem entra nessa vida não merece ter chance. Oportunidade, oportunidade. Caminho sem volta, essa é a realidade para toda a sociedade. Quem entra nessa vida não merece ter chance. Oportunidade, oportunidade. Porque a vida é assim, aquele homem só queria se regenerar, largar a vida do crime, mas o destino foi traiçoeiro e apunhalou por trás. Morto com várias rajadas pelos seus próprios manos que diziam ser seu camarada. A vida do crime não tem perdão. Hoje você mata, amanhã você vai pro chão. Essa realidade é a tradição nesse mundo cheio de violência e discriminação. Talvez o seu destino estava realmente traçado. Aquele mano se foi e hoje é finado. Aonde estiver, esteja em paz. Caminho sem volta, essa é a realidade para toda a sociedade. Quem entra nessa vida não merece ter chance. Oportunidade, oportunidade. Caminho sem volta, essa é a realidade para toda a sociedade. Quem entra nessa vida não merece ter chance. Oportunidade, oportunidade.